E os espíritos, no mundo de vocês, perfeito, médium, não é uma palavra que possamos utilizar. Só Jesus, não é? Poderíamos dizer, quando muito, bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Como é que é, Nazareno? É o menos enganado. Mas Nazareno e Chico Xavier, a maior antena psíquica do nosso século. Porque Jesus foi o maior médium. O médium de Deus, dizia Eurípides Barçanufo. Outro grande médium, de tantas curas, de bicorporidade, bilocação, de premonição, vidência, audiência, mediunidade sonambúlica, mediunidade mecânica. Ele está certa tarde chorando, porque o seu colégio, que ajudara a fundar, o Liceu Sacramentano, está vazio. As pessoas, depois da sua conversão, na Sexta-feira da Paixão, 1904, sabendo que o professor se tornaria espírita naquela época, há mais de 100 anos, abandonaram, tiraram seus filhos, os professores foram embora e ele fica sozinho. O prédio é requisitado, os móveis são solicitados e ele, que mais tarde iria dizer que, se for necessário, fechem a farmácia, mas não fechem o colégio. A importância da educação, como o próprio Kardec defendia em O Livro dos Espíritos, ele vai dizer que aquela farmácia que ajudava gratuitamente tantos necessitados, receituário mediúnico, homeopático, havendo milhares de receitas gratuitamente, inclusive dando remédio de graça, ele diz que o colégio era mais importante. Mas naquela tarde, portanto, que ele está desconsolado, ele chora e naquele instante percebe um espírito luminoso aproximar-se e ele diz: isso não pode ser verdade. Deve ser mistificação. Não é possível que um espírito dessa grandeza se aproxime de mim no estado em que eu me encontro. Mas o Espírito Poderoso toma de sua mão, pela faculdade mecânica, e psicografa a seguinte mensagem: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que ainda guarda resquícios da vaidade humana. Em seu lugar, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. E institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec com o manto do meu amor.